995, livre LF, informe estabilizado, reduza para 170 nós. Livre LF, está reduzindo, vai reportar estabilizado. Informação, reporte quando avistando o trem baixo travado, gol 1804. Já está avistando com o trem baixo, 1804. Boa noite, 04, tem pouso autorizado, pistola 0, vento de 120 graus, 02 nós. Teve pouso, 1804. Gol 1897, identifique, chegada PONF, DSO 060. PONF 060, 897. Gol 995, reduz a aproximação, tráfego 5 horas da companhia, chame torno, noite decimal 6, tem um bom domingo. 8-6, estando, obrigado, bom domingo. Oi, Salvador, bom dia, gol 995, vai passar o Índia Serra, baixar travado. Bom dia, gol 995, tráfego avistado, ajuste padrão, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde autorização no 995. Aguardando, 95. No som nos 42, libera a pista para assumir a interseção à direita. Taxi autorizado Alfa Juliette, portão 1-1 nesta frequência, gol no 804. Libera a direita, Alfa Juliette 1-1, gol no 804, obrigado. Uno 995, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 02 nós. Leve pouso, 0, gol 995. O 31171, informação em curso, hotel Guarulhos, correto? Gente, Guarulhos, eu tenho 340 aprovado, pronto para cópia. O 31171, autorizado para Serra Brava, Golfo Romeo, nível de voo 340, autorizado 44 até Púbito, após direta. Decola a pista no zero, curva à direita, subida Arbor até a posição correção. a subida da El até a posição Leda. Após Leda, voa direto Eudes, onde intercepta a Zulu 44. Controle Salvador, opera em 199, decimal 35. Transponder 5504, CAN 3179. Correto, 3171 no portão 7, chame para prospecto saneamento na frequência 118.62. Libere a pista, próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa e Juliette até a remota do pátio principal. Atento ao sinalizador naquela remota, gol 1995. Alfa e Juliette para a remota do pátio principal, atento ao sinalizador. Não dá pra... Zero. Desça e mantenha o nível 060. No 897, desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro no 093. No 705, desça para 2.000 pés. Ajuste no 03. Para 2.003, voo no 7 no 607, chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 186, ônibus 607. Torre Salvador, muito bom dia. Algum 607, aproximação final. Baixar travado, Campo Avesso. Bom dia, número 07, tráfego avistado, ajuste padrão. Você tem pouso autorizado, senhor pistola 0, vento de 1, 3, 0 graus, 0, 2, na zona 607. 1013, gol 607. Estabilizado, gol 175. Torre 1 no 8, decimal 6 dúzia no 7 no 5. 1 no 8, 6 dúzia, gol no 7 no 5. Torre Salvador, gol no 7 no 5. Gol 715, bom dia, tráfego avistado, ajuste o padrão. Continua a aproximação, é bordo de pista livre, senhor. Vou firme, trem baixo travado. Baixo, travado, gol no 715. Sim, a gente vai botar em pista livre, senhor. Via 07, no solo 51, libera a pista próxima, interseção à direita. Táxi aprovado, Alfa Juliette, portão 5, nesta frequência, no 607. Cruzando direita, Alfa Juliette, portão 5, 607, mantendo pescoço. Sétima 5, pista liberada, pouso autorizado. Pista no 0, vento 1 no 4, 0 graus, 0, 2, 11. Vento autorizado, pouso, gol no 7 ou no 5. Ô, Trolho, Santre, 859, pode descer aqui? 3859. Via para 2 mil pés, ajuste 1 0. 1 3, reporte estabilizado. Via para 2 mil, 1 0, 1 3, vai reportar estabilizado. estabilizado, gol 897. Torre 1-8, decimal 612, gol 897. 86. Cinco, no sete, desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro, 10 no 3. Salvador, bom dia, boa noite, 97, no Ilhéu, São. Bom dia, boa noite, 97, tráfego avistado, ajuste padrão, número 2 para pouso, continua a aproximação, favorito pista livre no 897, confirme, senhor, entrou embaixo travada? Baixa travada. Sim, disponível pista livre, senhor. Sim, aguardando pista livre, 897. Solo 7 no 5, solo 5-4, libera a pista, próxima interseção à direita, táxi aprovado, Alfa Juliette, portão 03, nesta frequência, gol no 7 no 5. Alfa Juliette para o portão 3, gol no 7 no 5. Salvador, bom dia, no retorno, aprovado 3171, para o táxi, chame 1219, por gentileza. Obrigado. No 897, pista liberada, pouso autorizado. Pista no 0, vento no 40 graus, 039. Sim, repouso 897. No 7, reduza para 2009, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. 2000 já reduzimos, 35 no 7. No solo 57, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 9, senhor. Direita 1219, gol 1897, boa. Pesada, tá 3859. Semitorre 1 no 8, dígito 9 meia dúzia, 3859. 86, bom dia. E a Alfa em reposta do Juliette. Alfa em reposta do Juliette, 1897. 9, tráfego avistado, ajuste padrão, por gentileza, somente confirme, já tem baixo travado? Afirmativo, baixo travado. 9, pouso autorizado, pista no zero, vento variável com 3 nós, agora 1,60 graus. Pouso autorizado, tá 1,0, tá 3,859. Recibo no 7, reduza para aproximação. Para 2.000 pés na chegada com perjúcio no 0 no 3. Tá 35 no 7, bom dia, complete aproximação, guarde pista livre. Pediu que eu vi, por favor. 3171, ataque desaprovado, parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera 2686, ajuste 1-0 no 3, bom voo. Alô, bom dia, tá 3859, livrou? Tá 3859, bom dia, bem-vindo. É, estacionamento no parte 3, prossiga via Alfa, Kilo, parte 3. Posição do parte 3, possivelmente a 08, fica atento aos sinalizadores. Alfa, Kilo, parte 3, possível, é, posição 8, tá 3859.